conhece qual é? RJ Floripa, conexão. Tamo junto misturado, tá ligado? Fonte natural. Acendo uma vela pra mim, proteção que vem me guardar. Eu sei que o que tá por vir é fruto do que eu plantar. A fonte do que eu posso ser naturalmente vai me guiar. A liberdade serve pra quê? Pra quem sabe aproveitar. Estou no onde realmente estou. Ficou a marca do aprendizado por tudo que já se passou. Energia emanada, sejam nas palavras lançadas ou fortes pensamentos como sementes plantadas. Um dia voltará da maneira que for, onde se quer chegar, pra isso se trabalhou insistentemente. Enfrente o que vier pela frente, que o medo é uma limitação imposta pela mente. Fácil nunca vai ser, mas trilhando pela verdade. Suor intenso no rosto acompanha a felicidade. Algumas vêm de berço, tem coisas que a vida ensina. Degrau por degrau, a escada leva pra cima. Acendo uma vela pra mim, proteção que vem me guardar. Eu sei que o que tá por vir é fruto do que eu plantar. A fonte do que eu posso ser naturalmente vai me guiar. A liberdade serve pra quê? Pra quem sabe aproveitar. No equilíbrio espiritual, creio no que é real. A força dos pensamentos ilumina os irmãos. Energia que acalma, traz paz pro som. Viva sua vida focado no que é bom. Cheguei aqui pra somar, pra curtir, pra viver. A cultura admira e no mic sempre dizer que a força de Jah alimente o viver. Pra que aproveite a vida sempre como tem que ser. Pelas ruas eu vou andar, na praia eu entardecer. Com os brothers celebrar momentos pra se viver. E a história vai estar escrita por você, pra que sempre dê tudo certo. Uma vela vou acender. Acendo uma vela pra mim, proteção que vem me guardar. Eu sei que o que tá por vir é fruto do que eu plantar. A fonte do que eu posso ser naturalmente vai me guiar. A liberdade serve pra quê? Pra quem sabe aproveitar.